Aê! A União da Favela! Sempre em pé! Pode vir que nós tá disposto pra guerra! E aí, parceiro? Essa é a caixa. A cultura sobrevive! Esse é o bumbo. É bom lembrar, é som de boca. O baixo. Uau, uau, uau, uau. Uau. Tibau. Pode crer. Família reunida.